Antena Web convida-te a ires até à melhor pista de dança. Uma pista de dança onde podes ouvir os melhores mixes e remixes de todos os tempos. Para que a tua noite, de sábado para domingo, seja passada como deve ser. Em grande. Sem conversa pelo meio e com entrada livre, Remix B. Entre meia-noite e as 2 da manhã, na tua rádio Antena Web. As tardes de domingo são ótimas para dar um passeio, mas quando está a chover, não convém muito andar pela rua. Não se preocupe, na Antena Web pode fazer um passeio global sem sair de casa. Um programa repleto de boa música, informações e curiosidades sobre artistas e lugares, enquanto Lúcia leva-o a passear pelas ondas da melhor estação de rádio. Passeio com o Val, aos domingos às 5 da tarde, na Antena Web. Aos domingos, a Antena Web leva-o numa viagem pelos míticos anos 80. Carlos Cruz é o maquinista deste Expresso 80, que durante 120 minutos lhe vai permitir escutar os grandes sucessos desta década. Expresso 80, todos os domingos às 2 da tarde, com Carlos Cruz na Antena Web. Olá, boa noite a todos. Iniciamos agora mais um 20 Valores. Thaís Calduro e Sean Klein vão ser os intervenientes desta noite. Começamos por Thaís, a apresentadora que, horas antes, conduziu o programa Love Songs no Canal 2. Na Antena Web realiza ainda o Espetacular e na Antena Best, o Show Best. Começamos por ouvir as suas escolhas. Dentro de instantes volto para falar sobre Sean Klein. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up and stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me on the couch, just chilling in my snuggie. Click to MTV so they can teach me how to Dougie. 'Cause in my castle, I'm the freaking man. Oh, yes, I said it. I said it. I said it 'cause I can. Today, I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up. Some really nice sex, and she's gonna scream out, "This is great." Oh my god, this is great. Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. But sorry, pops, you'll just have to wait. Oh. Up my phone, so song. Cause today I swear I'm not doing anything. Nothing at all. Para encontrar o amor que espera tanto tempo e ainda não rolou. O vento diz que é hoje meia multidão, que eu vou encontrar a dona do meu coração. Aí sempre sorrir e chorar e ter alguém pra compartilhar. Sempre viver para alguém que me ama e dividir. Sempre felicidade e amor. Então me encontra, ou deixa eu te encontrar. Me encontra, ou deixa eu te encontrar. Me encontra, ou deixa eu te encontrar. Me encontra, ou deixa eu te encontrar. Eu não conheço todas as flores, mas vou mandar todas que eu puder. Vivemos tempos de loucos amores, só é feliz quem sabe o que quer. Me encontra, ou deixa eu te encontrar. Me encontra, ou deixa eu te encontrar. Me encontra, ou deixa eu te encontrar. Me encontra, deixa eu te encontrar. Estaria pensando em me encontrar. Como sou, onde estou e onde quero chegar. Como sou, como é que vai ser e onde vou te levar. Mas se você me ver, pode acenar pra mim. Já pensou que louco te encontrar assim? Eu vou na boa, eu vou na pé, sei que vou te encontrar. E quando eu te encontrar, nós vamos comemorar. Me encontra, ou deixa eu te encontrar. Me encontra, ou deixa eu te encontrar. Me encontra, ou deixa eu te encontrar. Me encontra, deixa eu te encontrar. Te encontrar. Próxima estação, Antena Web. Chest to chest, nose to nose, palm to palm, we were always just that close. Wrist to wrist, toe to toe, lips that felt just like the inside of a rose. So how come when I reach out my finger, it feels like more than distance between us? In this California kingbed, we're 10,000 miles apart. I've been California wishing on these stars, but your heart on me cheek to cheek, side by side. You were sleeping next to me, arm in arm, dusk to dawn, with the curtains drawn and a little last night on these sheets. So how come when up on us, you turn around and give me one last touch that made everything feel better, and even then my eyes got better. So confused, wanna ask you if you love me, but I don't wanna seem so weak. Maybe I've been California dreaming, hey. In this California dream, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's tonight, right. Somebody's

so high off the ground, sending for an angel to bring me high. Girl, where did you come from? Got me so undone. Gazing your eyes got me saying, what a beautiful lady. Going down to maybe I'm releasing my heart and it's feeling amazing. There's no one else that matters. You love me and I won't let you fall, girl. Let you fall, girl. Felicidade tá no coração, tá nas coisas simples, um forte abraço, no aperto de mão, no brilho de um olhar, ou na palavra certa que você me dá. Pode estar no infinito, e às vezes nem sabemos onde ela está. Por isso eu vou pro mar. Noite de lua cheia eu vou navegar, não quero nem pensar. Apenas vou deixar o barco me levar pra algum lugar onde teu sorriso eu possa encontrar e me entregar. A minha sereia, rainha do mar, Emanjá. Minha sereia, rainha do mar, Emanjá. A minha sereia, rainha do mar, Emanjá. A minha sereia, rainha do mar, Emanjá. A minha sereia, rainha do mar.

Este programa vai ao ar à mesma hora que o 20 Valores, só que à sexta-feira. Depois de um breve intervalo, escutemos então as escolhas de Sean Klein para esta noite. Eu, Nuno Miguel, volto para a semana. Agora na Antena Web, também temos um espaço dedicado à música clássica. Quarto Andamento. É o momento que dedicamos à música erudita. Durante 60 minutos, conheça as obras dos grandes compositores de outros tempos e da música contemporânea. Conheça também os intérpretes dessas mesmas obras. Quarto Andamento. Todas as quartas-feiras, às 23 horas, com a locutora Joana Santos, na sua rádio Antena Web. Às segundas-feiras, pelas 20h30 da noite, temos algo espetacular para si. Músicas todas gravadas ao vivo durante 30 minutos com a locutora Thaís. Espetacular é o espetáculo no ar na Antena Web, às segundas-feiras, às 20h30 da noite. Faça uma viagem romântica na Antena Web. Às segundas-feiras, pelas 21 horas, Ricardo Teodoro deixa-lhe Romantismo no Ar. Romantismo no Ar. Todas as segundas-feiras, às 21 horas, aqui, na sua Antena Web. שקיע בהר יוקדת. אני חולמת ורואות עיניי, הגיינה הקטנה יורדת, ובאש קלניות לוהט הגיא. את הפרחים לצור היא תלקט לה, ובשבילים המתכסים בתא נחפשת וקוראת לה, הביטי מה הבאתי לך בשר. קלניות אתם דמות אדמוניות, Kora ngai mingi Yo peri susu soki yo sali na boye Tako zonga mboka na bosa na manso Bolingo etike no kote na memoire nanga Masala ta boye Mananga, Otaranga, Pamate, Manamasi, Oyo, Emanange, Koti, Boroko, Yamurimu, Panoto, Mabazo, Pansi, and Zoto, Mopa, Yakara, Kobe, Layo, Yopedi, Susu, Saki, Osalina, Buye, Olingo, Etike, Loko, Tena, Memoir, Nanga, Asalata, Buye. Kokenera kokenera kozonga mboka oyo babotanga bona miminga mboka yakolinga mopao e yakolinga bibia oh. Mopao mopao mopao nalingiyo mopao mopao mopao tegero si Fais-nous oublier les couvre-feux, les maladies et tous les problèmes. Ouah. Ça va aller, ça va aller. Africa Sola, les doigts chez là, les blancs m'ont pas. Mama sich dann mit Cocktails das Leben süß schlabber. Nee, du bist irgendwie anders, du bist einfach A-A-Doppel-M-E-E, Hammer, yeah. Außer dir und Mama gibt es keine mehr. Komm mal näher, marsch her noch viel, viel näher. Wegen dir werd ich dir die ganze Welt. Hier ist Hammer, deine Best Kong ist dein und versprühst trotzdem Glamour. Hab dich nur einmal angesehen, schon hast von dir gedämmert. Wie so viele Jahre hab ich schon dich schon verbändert. Das wird jetzt verändert. Du bist das Sweetie Key, Snake Moody. Ich einnimm dich mit zum Uni. Du bist ein Mix aus Studi und Ghetto. Ich sing deinen Namen. Wie du redest, Hammer. Wie du dich bewegst in deinem Outfit, Hammer. Me gusta como mueves tu cintura, Hammer. Du weißt, dass du übertrieben, Hammer bist. Dime que no quieres ir. Du bist Hammer. Wie du dich bewegst in deinem Outfit, Hammer. Me gusta como mueves tu cintura, Hammer. Du weißt, dass du übertrieben, Hammer bist. Dime que no quieres ir. Hammer. Sua medida. Com o meu canto eu quero lhe encantar, lhe embalar com o meu som, embriagar, fazer você ficar feliz, cantarolar. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Quero lhe encantar, lhe embalar com meu som, embriagar, fazer você ficar feliz, cantarolar. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Capitão da energia desse seu lá, lá, lá, lá, lá. Sigo a filosofia que é bom receber e dar. Eu quero dar, eu quero dar, eu quero dar. Receber e receber e receber. Fazer, fazer, me refazer, fazendo amor. Sem machucar seu coração, sem me envolver. Eu quero dar, eu quero dar, eu quero dar. E receber e receber e receber. Fazer, fazer, me refazer, fazendo amor. Sem machucar seu coração, sem me envolver. Mas se você se apaixonar, me quiser não matar. Você se apaixonar, me quiser numa total, vai ter que ficar comigo grudadinha ao meu umbigo de maneira visceral. Vou expor minhas entranhas, lhe darei muito prazer. E bem prazerosamente vou abrir mão dos meus sonhos pra viver só com você. E eu quero dar, eu quero dar, eu quero dar. E receber, e receber, e receber. Fazer, fazer, me refazer, fazendo amor. Sem machucar teu coração, sem me envolver. Eu quero dar, eu quero dar. Eu quero dar, eu quero. E receber, e receber. Fazer, fazer, me refazer. Fazendo amor. Sem machucar seu coração, sem me envolver. E eu quero dar, eu quero dar, ah, eu quero dar. E receber, e receber, e receber. Eu quero fazer, refazer, fazendo amor. Sem machucar seu coração, sem me envolver. Eu quero dar, eu quero dar, eu quero dar. E receber, e receber, e receber. Fazer, fazer, me refazer, fazendo amor. Sem machucar seu coração, sem me envolver. Eu quero dar, eu quero dar, eu quero dar. E receber, e receber, e receber. Fazer, fazer, me refazer, fazendo amor. Sem machucar seu coração. Ivre droves veneren, maar telt dit om de bot om het leven werd. Nee, wie mijn het bij steed te keren, de leefde die trof de ziels net. Nee, wie mijn het bij steed te keren, de leefde die trof de ziels net. Op een ijs zocht mijn tramtje heb. Vergees die boestel is hem der tareste. Draast om triest voor een toostig verlet. Droog lust net het westen. Eltse die mat mijn blijen. Ontkom mijn boetje een kimme neer. Want ik van het lijst de zwiete vrijen vertarren dingen dit. Want ik luis van het lijst de zwiete vrijen vertarren dingen dit. Hoe lang kan me soms om je ermje? Eén keer is die tijd weer hoe. Zelfs dan niet bescherm je. En deed je dat vervlokte vuur. Ik heb het liefde. Je zoende. Straag je er al net om mij voorbij. Voor eeuwig het mijn het verwoende. Droeg hem en deed. Web, sintoniza-te. Eu sou um negro gato de no Paraguai não é igual aqui. Fala o castelhano e o guarani. Lá no Paraguai não é igual aqui. Fala o castelhano e o guarani. A mulher por lá trata de cunha, e se for bonita é cunha pura. Mocinha dengosa é muchacha buena, cunha daí são moça pequena. Chama comanda, água de batata, lá é café, chimarrão gelado é tereré. Boa noite com a Antena Web. Aunque letzte Diesel schweigt, weil er verboten ist. Wenn alle Trucker arbeitslos, wer fährt dann euren Mist? Von Eck zu Ohr ins kleinste Nest, das ein Zug niemals erreicht. Wenn die Vernunft nur noch verliert und Paragraphen weicht. Ja, ja, dann gibt's Chaos. Dann geht gar nichts mehr. Und ihr werdet merken, so mancher Tisch bleibt leer. Wenn der letzte LKW die Autobahn verlässt, doch der private PKW die Umwelt weiter stresst, dann wird es Zeit, dass man sich fragt, wer hier das Sagen hat. Denn irgendetwas stimmt da nicht, wir sind nicht gern schachmatt. Ja, ja, dann gibt's Chaos, dann geht gar nichts mehr. Und ihr werdet merken, so mancher Tisch bleibt leer. Entwicklungsland, wenn wir das nicht kapieren. Wir setzen alles in den Sand und können nur verlieren. Ja, ja, dann gibt's Chaos. Dann geht gar nichts mehr. Und ihr werdet merken, so mancher Tisch bleibt leer. Ja, ja, dann gibt's Chaos, dann geht gar nichts mehr. Und ihr werdet merken, so mancher Tisch bleibt leer.